no antigo império da Babilônia, um fato se deu. No campo de Dura, o rei da Assíria uma estátua ergueu. Era um deus padroeiro e o império inteiro se ajoelhou. Mas os jovens judeus, aquele falso deus, não prestaram louvor. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. E a fornalha ardente, o rei ordenou que por 7 vezes mais, que aumentassem o fogo, e atirou os rapazes nas chamas fatais. Nenhum deles morreu, e o rei se assustou quando viu os judeus. Porém tinha alguém mais, e o quarto rapaz era o filho de Deus. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Multidões se enganam perante uma estátua que pode se quebrar. Multidões se profanam em busca de deuses que não podem salvar. E se tornam insanos perante uma imagem que não pode falar. Só existe um Deus vivo, este Deus eu sirvo, ele é Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Cego guiando cego, neste mundo tem tantos que nem dá pra contar. Falsas religiões mostram mil direções que ao céu não vão dar. É a Bíblia quem fala, a Bíblia não cala, ela falando está. Só existe um Deus vivo, este Deus eu sirvo, ele é Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová. Só existe um Deus, só existe um Deus. Outro Deus não há, além de Jeová.